física e psíquica dependem de estarmos sempre ativos, desenvolvendo atividades, fazendo alguma coisa no sentido do nosso próprio crescimento como espíritos imortais. Fundamental, portanto, que além do trabalho profissional, nós estejamos envolvidos com outros tipos de atividades, como vamos ver. Bom, aí já falei, pode mudar. A semana tem 168 horas. Bem, profissão, encargos domésticos para a dona de casa, digamos 44 horas, talvez mais um pouco, né, menos, a tendência é ser apenas de 40 horas. Geralmente hoje não se trabalha no sábado e trabalha-se apenas 40 horas, ou pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas atenções com o lar e a família, digamos aí mais umas 2 horas diárias, 14 horas. Repouso noturno, 56 horas. Isso para quem dorme 8 horas por noite. Há uma tendência para a pessoa dormir 7 horas, na medida em que a idade avança, dorme 6 horas, 7, quer dizer, menos espaço de tempo para as horas noturnas. Nós vamos considerar 8 horas, 56. Alimentação, higiene, 14 horas. Bem, total, 128 horas. Sobram 40 horas. Semanalmente, é lógico que isso varia de pessoa para pessoa, nesse gráfico a gente tem uma ideia geral. Vai haver pessoas aí que sobram apenas 20 horas, outro sobra 10 horas, outro sobra mais. Aposentado vai sobrar mais horas, não tem o trabalho profissional. Então, o que é que nós estamos fazendo com as horas que sobram na semana? 40 horas, em linhas gerais, o que é que a gente está fazendo com essas horas? Porque tudo isso a que nós estamos fazendo referência, bota um pouquinho, tudo isso a que estamos fazendo referência é trabalho também. Eu estou falando de atividades, atenções com o lar, repouso noturno. O repouso noturno é descanso, mas é um descanso necessário, então faz parte do esquema. Alimentação e higiene, mas sobram para a atividade 40 horas. Então é o caso de perguntar o que é que nós estamos fazendo disso. Como aproveitar essas 40 horas? Trabalhando em características de universalidade e eternidade. Aqui vamos considerar bem essa questão. Nessas 40 horas que sobram, nós desenvolveríamos atividades em características de universalidade e de eternidade. Vamos ver o que seria isso. Universalidade. Observemos lá a máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Então, trabalho em características de universalidade seria o exercício da solidariedade. Em características de universalidade é considerar que nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, o nosso crescimento moral, espiritual, intelectual depende dessa convivência, nós nos devemos mútuos cuidados, ainda não entendemos bem isso, mas Jesus deixou bem claro que é assim que nós evoluímos realmente quando começamos a nos preocupar com o próximo. Então, o trabalho em características de universalidade seria aquele exercitado nessas 40 horas, ou 30 horas, ou 20 horas que sobram por semana, para a gente fazer alguma coisa em favor do semelhante. 40 horas. Há quem vá à praia, há quem vá ao cinema, quem vá ao shopping, quem aproveite integralmente essas 40 horas para o lazer. Tudo bem, é pecado isso? Não. Não é pecado ir à praia, ir a um cinema, um shopping, isso faz parte da vida. É muito bom, é interessante, em favor até de um espairecimento para nós. Agora, o que não é razoável e o que acontece com as pessoas de um modo quase geral, eu estou me dirigindo aqui a trabalhadores espíritas, pessoal habituado a trabalhar, que o que eu estou falando nem serviria para nós, já que a gente está aproveitando essas 48 horas, essas 40 horas ou mais ou menos para fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, o comum da humanidade prefere ir à praia, prefere ir ao cinema, ao shopping, passeio, ocupando integralmente esse tempo, sem deixar algum tempo para atividades que realmente